Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos acompanham. O disco do dia de hoje é dedicado a Rodrigo Lessa, com seu álbum Das Ilhas Mestiças. O disco abre com Calango Mindelo, de Rodrigo Lessa, como todas as outras que compõem o álbum. Com esse disco, Rodrigo busca um diálogo entre as duas margens do Atlântico, africana e americana. Uma conversação transatlântica, como define Alberto da Costa e Silva no encarte. Segundo o próprio Rodrigo, Rala Coxa, cujo trecho ouvimos agora, marca o início dessa mistura Brasil-África-Atlântica. Com músicos brasileiros, cabo-verdianos, cubanos e portugueses, neste álbum Rodrigo nos traz sua visão musical do Atlântico Negro. Ilhas Mestiças é também o título de uma das músicas. Sem vergonha, com toda a malandragem do Atlântico Negro, com um swing made in Brasil. O disco do dia de hoje é Das Ilhas Mestiças, de Rodrigo Lessa. Um lançamento Hobby Digital, encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.rodrigolessa.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Disco do Dia.